aposta e retornou. O valor pra quem ficou, quem valorizou. Os moleque cresceu, a união não é mais brinquedo. As princesas carecas, é desse jeito esquema. Só os loucos, conexão litoral, concentração na rodovia e o bom é natural. Avenida Brasil, quebra, libera, mar. Representa a família, chega pra somar. É nós que tá, onde a casa abre as portas. O jeito da quebrada, o batidão, é coisa nossa. E as gostosas, o calçadão ladrão. É só o cheiro, a maresia se espalha na multidão. Então deixa nós chegar, deixa se apresentar. Nós é a trilha sonora que vem pra incomodar. Os moleque é doido, chão. Vem descendo sem freio, é locomoção. Deixa nós chegar, deixa se apresentar. Nós é a trilha sonora que vem pra incomodar. Moleque é doido, chão. Vem descendo sem freio, é locomoção. Então vai, mais uma vez abençoando a família. Os moleque calça larga que tão na correria. É desse jeito, veste a camisa da quebrada, bate no peito, honra o time na batalha. Então vai, vai, prossegue o comboio, as caranga com G5. Os ronco cabuloso, incomodo burguês dormindo. Ecoa nos prédios, som que vem do calçadão. Véspera de feriado, é grande a movimentação. Estilos, raças, o povo da rua. Os perigos da noite, testemunha a lua. O que acontece? Ninguém sabe, ninguém vê. O que acontece nessa noite entre eu e você? Deixa nós chegar, deixa se apresentar. Nós é a trilha sonora que vem pra incomodar. Moleque é doido, chão. Vem descendo sem freio, locomoção. Deixa nós chegar, deixa se apresentar. Nós é a trilha sonora que vem pra incomodar.